Antigamente, as meninas acreditavam em conto de fadas, em príncipe encantado. Hoje em dia não, elas vai pra bagaceira. Haha, sou L.A. Novo conto da Cinderela. As pati curte nosso ferro, espírito dela. Papo solo de Red Bull, dá pra ela. É nessa cena que os patrão estrela. Quem cola vai brilhar. Depois da zero, carruagem foi meu carro, negou. Roda cromada e os graves, aqui que trincou. O sapatinho de cristal, agora ela perdeu. Pois a melissa no pé, o amor desapareceu. Mas a novinha tem hora pra tá em casa. Meia noite a mãe dela já avisou. Sai comportada, vai ver filme na casa da amiga. Sai de calça jeans pra mãe não ver pista. E já passou o radinho, hoje ela só vai curtir. O shortinho ninguém viu por baixo da jeans. Porque hoje no baile ela só quer seduzir. E as amigas já ligou na Cinderela, que tão prontas pra night, tipo donzela. E as dona que postou no Face hoje que ama. Mais tarde no frevo, tá toda banda. Se as meninas gostam do mundo mais cedo, cair na curtição, mergulhar sem medo. E no mundo atual tem que ser sem apego. Estão preparadas pra roubar o filme inteiro. Absolute Red Bull, o narguil novo isqueiro. Novo conto da Cinderela. As pati curte nosso ferro, espírito dela. Papo soco de Red Bull, dá pra ela. É nessa cena que os patrão estrela. Quem cola vai brilhar. Depois da zero, carruagem foi meu carro, negou. Roda cromada e os grave, aqui que trincou. O sapatinho de cristal, agora ela perdeu. Pois a melissa no pé, o amor desapareceu. O vento leve, o que não te faz bem. E nos traga mais numeradas de 100 pra curtir toda hora, de domingo a domingo. Eu sei que elas gostam do meu estilo gringo. A minha Juliette que reflete sua beleza. Nas domingueiras ou no clube, muita safadeza. Hoje sua fada madrinha rebola com você. Te chama mais cedo pra rua, pro rolê. A carruagem de abóbora, minha carreta virou. Ostentação na noite, eu pago seu valor. O príncipe encantado nunca existiu. Levanta a cabeça, princesa, a coroa não caiu. E o comentário que o bonde delas é foda. Recalque inveja, tá virando moda. Mas pra ela, já nem incomoda. Que pra frevar, qualquer hora novo é hora. Da Cinderela, as pati curte nosso ferro, os bico dela. Papo solo de Red Bull, dá pra ela. É nessa cena que os patrão estrela. Quem cola vai brilhar. Depois da zero, carruagem foi meu carro, negou. Roda cromada e os grave, aqui que trincou. O sapatinho de cristal, agora ela perdeu. Pois a melissa no pé, o amor desapareceu.